Bom dia. Eu sou frentista e trabalho no posto de gasolina em Florianópolis. Meu nome é Edson. Oi, o meu nome é Augusto. Eu trabalho na garagem do restaurante Iemanjá, em Salvador, da Bahia. Sou manobrista lá. Boa noite. Eu me chamo Pedro e trabalho de ascensorista no elevador do Hotel Hilton, em São Paulo. Oi, tudo bem? Meu nome é Osvanildo. Trabalho de empacotador no supermercado Pra Você, no Rio de Janeiro.